Valeu, galera! Sejam bem-vindos ao nosso Luau. E pra começar, mãozinha pra cima! Chegou e eu vou cair na zoeira. Só paro segunda-feira, só paro segunda-feira. Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira. Só paro segunda-feira, só paro segunda-feira. Fim de semana preparo meu coração. Tem festa de peão e o bicho vai pegar. Tem bailão, tem curtição, tem bebedeira. Quando entro na zoeira, ninguém me tira de lá. Na chegada, o som que embala é o batidão, pra mexer com o coração, muita moda apaixonada. E nessa festa, pode crer que eu tô na ponta. Por isso que eu sempre digo que isso é bom demais da conta. E vai um recado pros amigos que não bebem, que me cuidem, me carregam. Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira. Só paro segunda-feira, só paro segunda-feira. Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira. Só paro segunda-feira, só paro segunda-feira. Fim de semana, preparo meu coração. Tem festa de peão e o bicho vai pegar. Tem bailão, tem curtição, tem bebedeira. Quando eu entro na zoeira, ninguém me tira de lá. Na chegada, o som que embala é o batidão, pra mexer com o coração, muita moda.